A gente tem aqui mais uma sequência de gravações suas, são 6 músicas, e essas músicas elas são sambas, tem uma marcha, então são ritmos que o pessoal que lhe conhece não está muito acostumado a ver o senhor cantar, porque o senhor sempre cantou boi. Foi a primeira vez que o senhor se aventurou nesses ritmos aí, que o senhor saiu do ritmo do boi? Foi. Eu desliguei um fio do boi bumbá e liguei um fio para música de dança, né? Marcha, samba, o carimbó, que é o mandamento da cachaça. Aí as outras são samba e são marcha, né? E... Mas o senhor nunca tinha feito então antes esses ritmos? Não, há um tempo eu imaginava, mas aí eu não estava por dentro, né? A minha atitude era boi bumbá, pensava dia e noite no boi bumbá mesmo, música de boi bumbá, né? Aí agora com essas, tudo chega o tempo, né? E foi fácil, é fácil trabalhar com esses ritmos, já sabendo trabalhar com boi bumbá? Não, é meio difícil. Me disse porque a música do boi bumbá, a gente tira quase na hora. Porque a música do boi bumbá, a atuada, ela é o mesmo verso. Agora a música como essa, compositar, é meio difícil, precisa muita calma, concentrar, fora de hora que não tem zoada. No meio de zoada ninguém faz nada. E perturba, aí tem que compositar. É errado, não adianta. O senhor gosta mesmo de silêncio, então, para poder trabalhar, para poder fazer suas músicas, né? É, o silêncio, aí a que eu vem na memória para me fazer o sentido, eu vou percorrer o sentido que eu quero. Eu vou andar, eu vou prestar atenção, eu vou... E aí eu composito. Qual é o horário, então, é de madrugada que o senhor mais usa para fazer as suas músicas? É, de madrugada. Tá tudo calmo, em casa não tem mais zoada. Não tem televisão ligada, não tem gravador, não tem... Só o galo que canta aqui, é lá, em hora o galo canta. E agora que o carnaval já passou, tá aí chegando já o fim de fevereiro, o senhor já vai deixar então de lado esses ritmos agora e vai começar a se preocupar com o seu boi bumbá, né? Exatamente. Vou me preocupar com a história de boi bumbá, já tenho umas já novas e vou continuar a tirar outras novas e... Porque todo ano eu boto música nova no meu boi, vamos lá. E quando é que vai começar os ensaios do boi? A princípio do mês de maio. Já tem música nova para esse ano? Tem, eu já tenho. Pode cantar uma aí? Posso. Ô lua, ô sol, Deus fez para brilhar. Ô lua, ô sol, Deus fez para brilhar. Fez as estrelas em cima no firmamento, fez a chuva e o vento entre a terra e o mar. Fez as estrelas em cima no firmamento, fez a chuva e o vento entre a terra e o mar.